Marques pra Gerson, que lançamento, dominou, vai colocar, colocou e gol! Gol de Gerson para o Internacional, um lançamento de 25 a 30 metros do Marquinhos. Marquinhos mandou para Gerson, ele conseguiu dominar a bola, apesar da marcação do zagueiro, e colocou, literalmente colocou, o Internacional 2, Palmeiras 0, 3 minutos e meio do segundo tempo, é para liquidar o Verdão, Macedo. Esperteza do Marquinhos, cobrou a falta rapidamente, fez um lançamento longo nas costas da zaga para o Gerson. O Gerson dominou, foi para a marcação, o goleiro pensou que o Gerson ia tentar o drible, mas ele chutou diante da marcação do Edinho Baiano. A bola entrou no chão, rente ao canto esquerdo. O Internacional livra uma vantagem excelente. 2-0, Lauro. Essa é a receita. Se o Palmeiras está em cima, correndo atrás do prejuízo, agora cartão para Daniel. Se o Palmeiras está atrás do prejuízo, o Inter recupera a bola e movimenta rápido. A bola era parada, Marquinhos deu para Gerson. Foi o gol da sapateada do Gerson. Ele sapateou, enganou o zagueiro. Quando o zagueiro pensou, ele não bate mais, aí ele bateu e fez o segundo gol. Beleza, Grabowska. 16º gol do Inter na Copa do Brasil, o 8º de Gerson, artilheiro da competição. O Inter agora pode perder por um gol de diferença no Beira-Rio, que estará classificado para a final.